Fazendo coisas que nem seus pais puderam imaginar. Roubos, calote, chiquita, bagulho noiado. Talvez no próximo ano role um assassinato. A boca quer vender, a molecada drogada. O tráfico rola na alta, o seu futuro deixando corpo privado, a bala estirado de quebrada. Deveu, fuder, o tráfico apaga mesmo. De caguete, capote, aprenda a dar o bote. Evolui a Anani, a cobra vai fumar. Pistola cheia de bala, engatilhada. Pipocos caiu no ninho de cobra. A cidade bem, eu saio morto. Rabecão de Miel. Demora meio dia pra pegar o corpo da cama. Ouvi os pipocos no outro dia. Notícia, mas o moleque foi morto. Se arrependeu, fudeu, agora não dá mais. É, você é uma a mais. Olhando a foto antiga, fazer o resumo de sua vida. Um beco sem saída, família sofrida, lutando pela sobrevivência. Noite, dia, dia após dia, vida na periferia. Resumindo tudo em uma frase sem iniciativa, é a vida na favela. Não chamo isso de vida, se dividido entre drogas, calibres, bebidas. O bar de puta tá foda, gambé da quebra te fecha. Puteira que só tem merda, pipoca a noite, sai merda. Desperta a noite, sirene, humilhação de PMs. Três tecos na cabeça, 10 no peito, descarregar o pente. Não creio que isso foi por causa de uma cabecinha à toa. Vacilou dentro da boca, tu tá ligado que otário voa. Caguetou e cavou o seu próprio túmulo. Sua língua não deu na boca, socaram ela no cu. A merda, moleque, tu descobriu bem muito cedo então. Se acabando com porra nenhuma, e o seu fim é a destruição. O único caminho de ladrão. Uma pequena cinta. É só no que eles pensam. Descarregar o pente. A molecada. É só no que eles pensam. É só no que eles pensam. Síndrome do medo, pânico nenhum. Na vida que ele leva, ele sabe cada um, cada um. A convivência com a porra louca continua. É consequência de uma vida baseada na rua. Pra ele, porta da esperança era folha prensada. De frente com Gabi, pra ele era polícia e porrada. A entrevista não existia, era interrogação. Viatura é carro de mensagem feito para ladrão. Onde a harmonia e o respeito andam desunidos. Em um barraco a mãe chora a perda do seu filho. Troca o peão, troca sua pipa por uma vida na periferia bandida. Onde ele alucina, onde ele pira. 45 na cinto, apelido é Draguinha. Casa desarmada, domínio da quebra. Trocou toda a sua infância pela posse e a favela. Mortos inocentes, corpos indigentes. Que são pessoas que se acabam como bala no pente. Síndrome da droga, nego te capota. Periferia realmente é foda. Descarregar o pente é só o que eles pensam. O ano se passa, sua mãe se lembra do seu filho. Pois seu irmão mais novo seguiu o mesmo caminho. Largou a escola e o furto come solto na quebra. Sua primeira arma, 1-3-2, evoluiu depressa. Bagulho na mente pra ficar tranquilo. Começou aviãozinho e hoje a boca é do indivíduo. Uma mansão bem no meio da favela. bem no meio da favela. Palácio cai do dinheiro no banco pra tirar onda na quebra. Afasta a rede pro bolso. Quando ladrão. No porta-malo, uma 12 na sua, sinto uma meiota, um oitão. Sonho de criança delinquente alcançado por poucos. Sua área conquistada através de muito pipoco. Desde moleque o pensamento de uma vida bonita, agora destrutiva. Só duas alternativas. Vida pra ele honesta, mas se pá é bandida. E a favela tenta aniquilar. A molecada ainda vai pirar. Talvez botando um ponto final na sua vida. Periferia prossiga. Uma bebê nascida.